cima. Logo mais? Não. Pagante é louco nada. O bagulho é pra agora. Mas o bagulho é pra agora, mano. Você não tá confiando na minha palavra? Vai chegar. Veja a cabeça da explosão aí. Chora calado, bafo de business, seu Zé Buceta. Se não curtiu, compartilha minha caceta. Diz que é old school, mas nunca vi com regazone no pé. Não sabe o que quer, pagar de bandido, pagar de mané. Então, chega na humilde, faz como eu fiz. Chega no sapato, sem querer empinar o nariz. Arruma pra cabeça, quer arrumar treta, não. Vai conseguir escapar nem sequer por nutriz, virando no capeta, João. Tá carregado, todo cagado, manda geral pro caralho. É por isso que eu digo esse bando de otário, então passa de um monte de retardado. Paga de skatista, passa a mão na pista. Metrosexual, só pode ser transformista. Naipe de artista, pique de estilista. Nega de ser bicho, bota o Nike na lixa. Sabe como é, não é isso que elas querem, arrombado. Porra, então vai ser cobrado. Se orienta, doidão, achando que tá fácil. Pedra no sapato e o correntão vai ser cobrado. Mike não é brinquedo, bata na mão de otário. A rua não dá mérito pra chapéu atolado. Se orienta, doidão, achando que tá fácil. Pedra no sapato e o correntão vai ser cobrado. Mike não é brinquedo, bata na mão de otário. A rua não dá mérito pra chapéu atolado. Nosso do ofício de quem nunca foi visto. Exatamente o delinquente que vem direto do lixo. O criado sacola na trick, bagaça sola. E não precisa da nave do papo pra dar um gratine biate da moda. Que rema contra o fluxo, não dá ideia de foca. Meu verso não é laxante, mas borra o que se diz o foda. Daquele jeito os Loki tentando entender. Como um malaco da Vila Maria esgana um frango de gola V e na B. Aniquilo comédia do acompanhante. Crítico de flow nunca passou de figurante. Cê foca na língua rápida em questão de instante. Ou se enrola no rabo maior que o do marsupilame. De 10 palavras e 11 eu não dou pala. Desde o início eu sei que o rap não é piada nas quebradas. Pilaco tem que ser pra colar com os reais. Da massacre o quem viu, viu. Simpatia que jaz. Põe meu nome nessa porra. Trabalho com da massacre o quem viu, viu. Então deixa estar, é vergonha chorar. Vídeo que chegou, mas não pediu licença pra chegar. Pra que pedir licença pra chegar? Mato veste, a bandana danada na cama. É facinho pra tu alugar, mas é fácil pra me explicar essa palhaçada. Pensa direito, só não me alugue com tanta ideia furada. Mas quanta ideia furada? Eu acho que a gente vai ter um problema. Quem chega na fita que leva no peito, quem chega trincando, estrala. O filho de quem já pisou no calo. Beira o perigo, moleque da noite levando comigo a verdade. Quem mata a cobarde, jamais dá metade de bico de luz. Que chega de empalo. E jamais dá metade de bico de luz. Espanco pro ralo. É, mas isso não é meu máximo. Entenda da maneira que quiser. Inventar os ouvidos que apenas escuto o que quer, Zé. Um minuto a mais pra tu testar minha fé, Zé. Sei que tu folgou, falou, mas se faltou a chefe, filha da puta. Orienta, doidão, achando que tá fácil. Pedra no sapato e o correntão vai ser cobrado. Que não é brinquedo, bata na mão de otário. A rua não dá mérito pra chapéu atolado. Orienta,